se alguma forma nos melhorarmos em algo em nossas vidas, como nós sempre temos algo a melhorar, hoje é mais uma noite de esclarecimento. Ainda ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos no programa Fonte de Luz e comentávamos sobre um movimento, o Modo Paz, é um movimento Brasil, Movimento Brasileiro pela Paz, liderado e coordenado por Clóvis Souza Nunes, palestrante, espírita, pesquisador, membro de várias sociedades científicas nos Estados Unidos e na Europa, e que está dando força ao movimento ecumênico sobre a paz. Hoje, em Boa Viagem, foi feita uma caminhada e a previsão era que milhares de pessoas participassem, inclusive com o objetivo levando a todos até caracterizados como Madre Teresa, Papa João Paulo, Mahatma Gandhi e vários outros expoentes, mostrando para as pessoas que essas pessoas pregaram ou buscaram a paz. A paz que não é fácil, não é tão fácil mantermos diante das circunstâncias que ocorrem em nossas vidas, seja ela no campo familiar, seja ela no campo profissional. Vai alguém dizer assim, durante 365 dias, manter-se em paz, é uma pessoa que realmente já atingiu um nível de evolução espiritual grande e que nós devemos buscar, porque, como Nando Cordel diz naquela música Paz pela Paz, a paz do mundo começa em mim. Se tem amor, com certeza eu sou feliz. E para nós escutarmos a palavra paz e vivermos ela, é preciso um esforço. Nós temos espíritos com tendência a não compartilhar nem sempre todos os sentimentos. É bom nós escutarmos, vermos e analisarmos se essa paz pode chegar em nós e aqueles que estão perto de cada um de nós. Ainda queremos lembrar que na terça-feira o estudo do livro dos Espíritos é aquele estudo que sempre tem uma dúvida para a semana seguinte, sempre teve uma dúvida durante a reunião. Eu ainda lembro quando, no ano de 95, junho daquele ano, estive aqui pela primeira vez. A minha primeira reunião foi uma reunião do livro dos Espíritos. E naquele dia, era uma noite que chovia muito, eu lembro quando a Ana chegou, me chamou, vem aqui, toma esse livro, deu uma olhada. A Ana Cisa foi uma das colaboradoras das que começaram a instituição, que nos ajudou, nos aprendeu tão bem e que plantou em nossa consciência a necessidade de perceber que é importante esse estudo. Então, sexta-feira é dia também de estudo do livro dos Espíritos. Mas nós vamos ter hoje uma palestra que está atualizadíssima em relação ao que hoje o mundo passa e nós vamos pedir a Lívia para fazer a prece de início, para em seguida João para fazer a palestra da noite de hoje. Antes de iniciar a sua tarde, eu só lembrar para vocês que a Congregação Infantil vai estar encerrando esse ano. Domingo, de 8 às 9, a gente vai fazer um encerramento, uma festinha rápida, um encerramento para eles que estão reformando o reverendo. Então, quem puder participar, de algo que já tiver no domingo da manhã, você também vai ajudar. Vamos levar nossa mente e dia Jesus que esteja no meio de nós. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, em teu nome e em nome de Deus, iniciamos mais uma reunião desta noite e pedimos, Jesus, que possamos absorver aquilo que aqui nos foi repassado, que possamos levar os ensinamentos para a nossa vida, nosso cotidiano, que possamos sempre contar com a ajuda da espiritualidade de luz está sempre disposta a nos ajudar. E que possamos, em teu nome, levar desse mundo afora todos os seus ensinamentos. Que tua paz seja sempre presente conosco. E que o irmão possa dar por iniciar mais uma reunião. Ouvendo a assistência dos bons Espíritos de Luz, iniciamos com muita paz da vida e os trabalhos que estão feitos. Pessoal, muito boa noite. Boa noite. E antes de nós iniciarmos a conversa de hoje, eu queria aproveitar essa nossa ambiência de prece, de oração, e fazer uma solicitação a vocês. Como o Alexandre disse, o tema da nossa palestra hoje, como nós podemos ver ali, é um tema atual, é um tema que nos traz lembranças tristes, é um tema que nós temos acompanhado nos telejornais recentemente, e que por uma feliz coincidência, embora nós saibamos que não existe a coincidência, na quinta-feira, na reunião mediúnica, um amigo espiritual nos pediu que fizéssemos uma meditação diferente. Que fizéssemos uma meditação ensejando a paz e a harmonia do mundo. Por quê? Eu parei para pensar muito nisso. E eu me lembrei do que está acontecendo hoje no Brasil, no sul do Brasil, do que está acontecendo no norte da África, do que está acontecendo no Oriente Médio. E nós percebemos cada vez mais a necessidade de gerar bons pensamentos. Não é porque um espírito pede, não é porque uma pessoa acha que isso é certo, mas é porque nós somos usinas de energia, nós somos pessoas que emitimos os fluidos que geram as correntes de energia desta Terra. E quanto mais pessoas estiverem pensando no bem, mas essa energia vai estar fluindo. E hoje nós sabemos que existe muita energia negativa em nossa Terra. Então, por esse motivo, eu gostaria de até perder ou ganhar, quem sabe, um minuto do nosso silêncio e pedir que cada um faça, em conjunto agora conosco, uma prece silenciosa, pedindo paz, pedindo harmonia, pensando nas pessoas que estão em sofrimento, que toda essa energia com certeza será recolhida e levada para ser trabalhada da melhor maneira possível. Vamos fazer um minuto de silêncio. Que tu possa, Senhor, amparar sobre os teus braços, tua proteção e tua luz, aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, que assim seja. Lembrando dessa energia, que foi a mesma energia que foi utilizada há algumas centenas de milhares de anos para construir esse universo tão amplo que nós temos e de qual nós fazemos parte, e do qual uma pequena estrela, uma estrela de quinta grandeza, chamada Sol, gerencia um sistema com 9, hoje 8, mas quem sabe até mais planetas, porque nós não conhecemos os mistérios do universo ainda, na sua completude. Essa energia foi utilizada por um espírito puro, um espírito chamado Jesus, como nós o conhecemos. Um espírito que pegou essa energia com amor, com responsabilidade que lhe foi dada pelo Pai de todos nós, o Criador, a inteligência suprema, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Ele recebeu essa energia, trabalhou e criou uma bola de fogo. Essa bola de fogo foi sendo esfriada através dos milhares e milhares de anos que se passaram até hoje. Essa bola de fogo recebeu um nome, o terceiro planeta da estrela Sol, a Terra. A Terra habita hoje, em seu mundo, em seu meio, seres de diversas raças, de diversas espécies. Seres que estão ali não porque estão passeando no universo, como a gente poderia pensar, nem porque são os únicos, nem os melhores do universo. Porque a espiritualidade hoje já nos esclareceu que nós não somos os únicos e nem somos os melhores. Pelo contrário, se a gente for parar para analisar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, nós veremos que nós estamos e habitamos em um planeta de segunda categoria. um planeta de provas e expiações. E dentro desse tema, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar mais na frente, no mesmo capítulo, que um planeta de provas e expiações é um lugar onde o mal impera. É um lugar onde o mal domina. E muitas vezes a gente ouve a palavra mal e simplesmente se lembra do ato de matar, do ato de ter raiva, do ato da vingança, do ato de gerar a energia negativa dentro de nós. Mas existem muitas outras coisas que podem ser classificadas como o mal. Dentro do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta feita por Kardec que diz: o que é o bem? E os Espíritos respondem: é aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Perfeita essa resposta, altamente coerente. E Kardec retruca: o que é o mal? E os Espíritos respondem também com muita sabedoria: aquilo que é contra a lei de Deus. Então nós temos aí a amplitude, imensidão de que o mal pode atingir. O mal simplesmente não é eu pegar um revólver e dar um tiro em alguém, nem simplesmente é eu me vingar de uma pessoa, mas toda hora e todo momento que eu estou agindo contra as leis de Deus, eu estou praticando um mal. Pode ser em pensamento, pode ser em sentimento, pode ser em ação, mas nós estamos indo contra essa lei eterna, imutável e sábia, que é a lei divina, a lei de Deus. Essa lei traz dentro de si alguns aspectos que nós precisamos compreender, porque seria muito fácil de se pensar que nós estamos aqui no mundo hoje, eu sou João hoje, eu estou João hoje, e passo por uma vida relativamente tranquila e vou desencarnar e vou para o céu. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Sabe aquela pessoa que está socialmente abaixo de mim, ou aquela pessoa que até está socialmente no meu nível, mas que tem em seu coração tristeza profunda, que tem em seu coração raiva profunda, ódio profundo, solidão profunda? Será que aquela pessoa é pior do que eu? Ou é melhor do que eu, porque estaria bem? E para onde ela vai? O que é que vai acontecer com ela? A lei de Deus nos diz, de acordo com o Espiritismo, a partir do ano de 1857, nós conhecemos uma lei imutável e que explica todas essas divergências, a lei da reencarnação. A lei da reencarnação mostra que nós passamos por experiências e que essas experiências vêm de acordo com a nossa necessidade. Se infelizmente eu pratico coisas não tão boas, eu vou colher coisas não boas na minha encarnação atual, nas minhas próximas encarnações, quem está fazendo o meu passado. Mas se no meu passado eu plantei sementes de bem, hoje eu colho frutos de amor, eu colho frutos de emoção, de estabilidade, de harmonia. Então a lei da reencarnação nos mostra que nós somos hoje obras do que nós fomos no passado. Quem quer que esteja se olhando hoje e faça uma análise íntima, profunda, procurando saber o que é, quem é, o que sente, vai ter a resposta do seu passado. Vai saber o que fez no seu passado. Vai saber, sem precisar se lembrar, a índole que tem e o que pode plantar daqui para frente. Essa é a lei da reencarnação. A profundidade dessa lei é tão grande que muitas vezes nós não a compreendemos e achamos melhor pensar que ela não existe. Porque muitas vezes a gente não quer pensar, eu vou voltar a sofrer o que eu fiz pulando sofrer de uma forma grosseira. É isso que as pessoas dizem na maioria das vezes. Mas a lei da reencarnação também nos lembra de uma coisa que está em nossas vidas e que nós não podemos negar. É o desencarne, ou a chamada morte, como nós chamamos. A morte não do espírito, porque o espírito é imortal, o espírito é eterno. Uma vez criado, ele não se acaba e sempre caminha para frente. Pode passar algum tempo parado, sem progredir, mas a lei que rege o espírito é a lei do progresso. Então ele pode passar milhares de anos, mas ele continuará progredindo sempre. Tal é a lei. Mas o corpo físico, que é de carne, que é perecível, que se acaba, ele morre. Ele cessa a sua existência e aí nós temos os sentidos de sofrimento pelo que nós queremos, pelo que nós desejamos estar na Terra, pelo que as pessoas desejam que nós estejamos. Então vem a saudade, vem a dor, vem a tristeza, vem a vontade de não morrer. Porque nós gostamos do que nós temos aqui, nós gostamos das sensações, nós gostamos da comida, gostamos das companhias, tudo isso é importante para nós. Mas há também uma lei maior, chamada a lei do progresso, que pede que nós passemos por experiências divergentes e por experiências complementares. Se eu não morrer, eu não renasço. Se eu não renascer, eu não aprendo. Se eu não aprender, eu não evoluo. Se eu não evoluir, eu vou ficar parado. Então a lei não quer isso, Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos cada vez mais experiências para que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência. E essa consciência vai nos fazer a grande diferença. Existe uma frase de Allan Kardec que diz que o sofrimento de cada um é inerente à imperfeição desse mesmo. Ou seja, que cada um sofre à medida daquilo que ele erra, à medida daquilo que ele faz outros sofrerem, ou talvez até ele mesmo. É uma lei que também se chama causa e efeito. E também nos foi apresentada por Allan Kardec a partir de 1856. Causa e efeito. E muitas vezes a lei do resgate, a lei da destruição, a lei do reencarne, a lei do resgate coletivo, da destruição coletiva, ela está diretamente ligada com a lei de causa e efeito. Porque muitas vezes nós esquecemos, mas no nosso passado, lá atrás, no passado do nosso pai, no passado da nossa mãe, que é tão boa hoje, tão maravilhosa, mas existe morte e existe dor, como no nosso também existe. Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Anjos, nos diz, aliás, Joana de Anjos, através de Divaldo Pereira Franco, nos diz que nós somos espíritos adoecidos, que nós somos doentes da alma. A imperfeição está dentro de nós ainda, porque nós um dia venceremos essa imperfeição. E para que a gente compreenda o que é o resgate, o que é o retorno, ou como muitas pessoas dizem, o pagamento ao universo, à vida, precisamos entender como funciona a lei de causa e efeito. Hoje, por exemplo, vamos dizer que eu seja uma pessoa que viva me embriagando, que viva realizando farras, que viva realizando coisas, utilizando drogas, utilizando substâncias que vão me prejudicar, ou quem sabe até comendo muito, fazendo aquela situação de exageradamente, tudo em exagero, nós sabemos que é ruim. Eu estou prejudicando alguém fazendo isso? Não. Eu estou prejudicando a mim mesmo, não é verdade? Então, o que é que eu faço? Quando eu desencarno, eu tive um tempo de vida, vida útil aqui na Terra. E com esse tempo de vida, eu utilizei para fazer o que eu queria. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Só que quanto mais eu utilizar o meu corpo de formas erradas, mais na frente eu vou retornar com alguns problemas, com algumas deformidades. Então é natural que aquele que exagerou no uso do corpo, seja por sexo, seja por esporte, seja para violência, volte com seu corpo deformado. É natural que aquele que exagerou no uso da inteligência, volte com sua inteligência prejudicada. É natural que aquele que exagerou no uso da bebida, no uso da droga, no uso do tóxico, volte com seu corpo apresentando lesões perispirituais que se transformarão em lesões físicas. É natural que tudo aquilo que eu faço contra mim mesmo, numa próxima encarnação, contra mim mesmo, isso se torne. Porque a lei é clara, que eu fiz a mim, e sou eu que devo resgatar. Mas vamos imaginar que numa segunda hipótese, eu tenho uma vida altamente saudável. Eu tenho uma vida onde eu sou macrobiótico, só como comidas puras, comidas leves, sem problema. Não faço nada contra meu corpo, pratico exercícios, tenho o templo dentro do meu corpo. Mas na minha família, eu sou rude, eu sou grosseiro, eu sou aquela pessoa que é violenta, que exige, que trava, que maltrata. É natural que eu tenha débitos também, mas não comigo, eu sou perfeito. Mas numa próxima encarnação, provavelmente, eu possa, através da causa e efeito, retornar abandonado. Nasce a criança perfeita no hospital, que a mãe abandona. É levado para casa, mas os pais não estão nem aí, é criado como qualquer um. Essa solidão que muitas vezes nós estranhamos, somos nós que trazemos para nós mesmos. O que eu fiz contra a minha família, a vida vai te trazer de volta uma família qualquer realizando contra a minha pessoa. Eu vou estar perfeito, mas eu vou ter determinadas necessidades que não estão supridas, necessidades na maioria de companhia, de compreensão, de afeto. Mas vamos imaginar ainda um terceiro caso, para vocês verem como a lei de causa e efeito é profunda. Vamos imaginar que eu tenha meu corpo perfeito, que eu trate minha família de forma maravilhosa, amo aquelas pessoas, mas por a gente se integrar tão bem, pensamos e agimos de maneira a prejudicar outras pessoas, pensamos e agimos de maneira a fazer coisas erradas. Então aí se torna também necessário que aquela família retorne com problemas em família. Quantas famílias nós conhecemos que têm deficiências genéticas, que são transmitidas de pai para filho? Quantas famílias nós conhecemos que têm problemas de coração? Toda a família. Quantas famílias têm problemas de câncer? Toda a família. É a lei de causa e efeito, cobrando de cada um aquilo que cada um deu. Toda a família em um passado errou. Toda a família hoje tem a oportunidade de resgatar. Os erros que se faz unidos, se resgata também unidos. Essa é uma das partes da lei de causa e efeito. Mas vamos pensar também da seguinte forma: que eu seja uma ótima pessoa para mim, sou uma ótima pessoa para minha família, não fiz nada com a minha família para prejudicar ninguém, mas sou um comerciante desonesto e roubo do que não é meu, tomo do que me é alheio. Sou um político desonesto e tomo daquilo ali que não me pertence para beneficiar qualquer que seja aquela pessoa. É natural que nessa vida eu me dê bem. Mas é natural também que numa próxima vida, numa necessidade, eu vá procurar oportunidades dentro de uma sociedade que não me respeita, dentro de uma sociedade que não me dá oportunidade, dentro de uma sociedade que não está incompreensiva, aberta para mim. Quantas pessoas nós conhecemos que têm curso superior, mestrado, PhD e estão trabalhando, vendendo sanduíche no meio da rua? Às vezes o pai diz: eu não entendo. Esse menino fez faculdade, fala inglês, francês, alemão, fez curso de computação e não arranja emprego. Existe isso? É a vida que fecha as nossas oportunidades, como nós também fechamos oportunidades a várias pessoas em nosso passado. Poderíamos estar livres disso? Poderíamos, se nós não tivéssemos errado, ou se tivéssemos consertado em tempo os nossos erros. Mas muitas vezes nós erramos em sociedade, e a sociedade nos traz o nosso problema de volta, para que nós aprendamos a necessidade que temos. E existe ainda outra possibilidade, que é o erro da raça. Vamos dizer que eu não tenha feito nada com ninguém, nem comigo, não atratei minha família, não prejudiquei ninguém, mas eu vivo numa raça orgulhosa. Eu vivo numa raça orgulhosa de ser branca e ver grito, retrato, os negros, os amarelos, os vermelhos. Eu vivo numa raça que se diz ser a melhor do mundo e domina os países ao redor dela, matando os cacetes, acabando com a vida daquelas pessoas. É o erro de raça. Eu moro em um país que se julga o melhor. Por quê? Existe melhor? Não existe. E aí a vida vem nos mostrar o que é o resgate de uma raça. Toda uma coletividade que errou junta e reencarna junta para junta retornar àquela necessidade. Essa é a lei de causa e efeito, que nós conhecemos como a lei do plantio e da colheita. E isso é simplesmente uma visão, porque a minha visão, meio pequenininha ainda, conseguiu captar para que a gente possa entender. É muito mais profundo do que isso. Mas esse é um preview para que a gente possa entender por que é que existem resgates coletivos, por que é que existem desastres, por que é que existem situações de sofrimento para tanta gente. Hoje nós temos, qual seria a população da Terra hoje? Acho que 7 bilhões de pessoas, talvez? 6 bilhões. 6 bilhões de pessoas. Nos dias do espírito do ano de anjos, que a população desencarnada é 4 vezes maior do que isso. Ou seja, se é 6 bilhões, então nós temos 24 bilhões de pessoas desencarnadas. Será que desses 24 bilhões de pessoas desencarnadas, somando com os 6 bilhões, dá 30 bilhões? Será que esses 30 bilhões de pessoas, a maioria esmagadora, são pessoas boas, que praticam boas ações, ou são pessoas que ainda praticam más ações? É que a gente pode pensar sobre isso. Eu acredito que sejam pessoas que praticam más ações. E por esse motivo, muitas vezes, nós vamos ver resgate, nós vamos ver dor, nós vamos ver sofrimento. Mas não é porque Deus quer prejudicar ninguém, não. Porque Deus não quer se vingar de ninguém. Deus não quer maltratar ninguém, não. Nós plantamos para nós mesmos. Nós trazemos isso para nós mesmos, seja no nosso lar, no nosso corpo, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, no nosso país. Nós fazemos o que hoje nós recebemos. As leis de Deus que estão estudadas dentro do livro dos Espíritos, capítulo específico para isso, das leis morais. E entre elas, nós vamos encontrar uma lei chamada lei de destruição. Por que Kardec colocou uma parte do livro dos Espíritos destinada à destruição? Porque muitas vezes, se nós vamos encontrar, buscar respostas em determinadas religiões, que não vale a pena dizer o nome agora, nós não vamos encontrar motivos para que exista destruição como existe no mundo. Muitas pessoas dizem, o que está acontecendo hoje no sul do Brasil, em Santa Catarina, muitas pessoas dizem, mas o que está acontecendo lá mata justos e injustos, pessoas boas e pessoas ruins, ricos e pobres. Deus está sendo injusto. Será que Deus está realmente sendo injusto? Ou será que Ele está trabalhando para aquilo que aquelas pessoas buscaram se organizar? Para aquilo que aquelas pessoas buscaram conhecer? Dentro desse capítulo da lei de destruição, nós vamos encontrar, são as perguntas 728 a 741, uma frase que eu achei muito bonita dos Espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer. Porque o que pode chamar de destruição, nós chamamos de transformação. Hoje nós vemos o mundo ser destruído. Mas nós vemos, logo após essa destruição, renascerem as cidades que foram destruídas, renascerem os laços entre pessoas que não se falavam, que não se conheciam. Nós vemos renascerem as plantações que foram destruídas. E muitas vezes, aquela terra que a cheia inundou se torna mais fértil do que era antes. Tudo se destrói para que possa renascer. Essa é a lei. Mas na frente, nós vamos encontrar a espiritualidade dizendo que as criaturas são os instrumentos de que Deus se serve para o que ele objetiva. E não podia ser de outra forma. Imaginemos nós que, de repente, eu sou pai. Eu amo meu filho, amo em tudo. Se eu soubesse que um esposo do meu filho tem que resgatar uma coisa dolorosa, e que eu tivesse que ser o objeto daquela realidade, sabe que eu ia conseguir fazer isso? Com certeza eu não ia conseguir fazer isso. Mas, para que isso aconteça, muitas vezes Deus se utiliza, a providência divina se utiliza, de pessoas que convivem conosco, de pessoas que não convivem conosco e causam um acidente, de situações difíceis, por exemplo, a queda de um avião, e nós vamos passar por essa necessidade, se precisarmos. Por quê? Porque na Terra nós teremos dores e aflições, como nos mostrou Jesus. Mas nós podemos vencer essas dores e aflições. A Terra, eu lembro, é um mundo de provas e expiações. Mas as provas e expiações são para quem também busca as provas e expiações. Eu não preciso passar pelas provas e expiações se eu não quiser. Só que para isso eu vou ter que ser bom. Eu vou ter que amar. Eu vou ter que respeitar. Eu vou ter que seguir as leis de Deus. E aí? Será que eu estou preparado para isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? E aí eu me pergunto e eu me respondo. João, eu não sou. Quando a gente para analisar esses desastres, essas dores, esses sofrimentos, a gente também compreende o seguinte. Muitas vezes a gente vê aquele povo ali e diz, meu Deus, como é que Deus conseguiu fazer isso, matar tanta gente, 10 mil pessoas de uma vez só? Por que aconteceu isso aí? E a espiritualidade vem e nos orienta também, dizendo que aquilo que nós vemos perecer naquele momento é uma vestimenta, é uma roupa. Por que nós somos espíritos imortais? O que é a imortalidade? Você já imaginou o que é a imortalidade? Fábio, você consegue analisar se são 100 anos? Não consegue analisar 100 anos? Você consegue mentalizar 1000 anos? Será que dá para entender? Tá, a gente analisa a história, vê os livros, vê as pedras arqueológicas, a gente tem mil anos, não é verdade? Como se fosse um dia sem fim. Imagina que são 100 mil anos. Será que alguém aqui tem noção do que é 100 mil anos? A gente não consegue conceber 100 mil anos. Imagina a eternidade. Para sempre. Você não acaba. Isso é a vida do Espírito. E aí André Luiz diz que uma encarnação na vida de um Espírito é como se fosse um grão de areia numa praia. Já imaginaram quanto grão de areia tem numa praia? Então a gente imagina o tamanho da vida de um Espírito. Aquela experiência que nós passamos, com certeza não passamos no passado, vamos passar no futuro. De morrer num acidente de uma forma trágica, é uma experiência que passa, que a gente nem se lembra dentro da eternidade. Mas olha o que acontece. Nós nos apegamos ao corpo, porque nós gostamos do corpo. Não é verdade? Nós gostamos de comer, de beber, de praticar sexo, de praticar esporte. Nós nos apegamos ao corpo de uma tal forma que não queremos nos separar dele. E aí, quando isso acontece, vem a dor. Quando isso acontece, vem a decepção, vem a revolta. É isso que nós precisamos muitas vezes compreender. Alguém aqui tem algum parente que seja eterno, que não tenha morrido? Alguém aqui tem um bisavô vivo, um trisavô vivo? Não tem. Alguém aqui acha que não vai morrer? Vai. A morte do corpo físico está na nossa programação. Viveu, morre. Uma planta nasceu, ela morre. Um animal nasceu, ele morre. O ser humano nasce e morre. Nós estamos com essa certeza dentro de nós, mas não estamos preparados para isso. É uma coisa interessante, uma colega dele está passando por uma situação muito difícil, a mãe dela está com câncer e está em estado terminal. Ela já foi desenganada pelos médicos e já foi mandada para casa, porque não tem esse respeito por ela. Mas essa menina está em um estado deplorável. Mas eu entendo a situação dela, é a mãe dela, ela está realmente sentindo aquela dor. Só que ela está perdendo o sentido de vida por conta daquilo. Você sabe como imaginar que ela nunca ia perder a mãe? E eu não estou sendo irônico, eu estou sendo simplesmente racional nesse sentido. Sabe alguém aqui imagina, não, meu pai nunca vai morrer. Não, meu pai vai morrer, eu sei que ele vai morrer. Só que quando ele morrer, o que é que o Espiritismo nos dá? O Espiritismo não faz com que a gente não sinta dor, não. Não faz com que a gente não sinta saudade, não faz com que a gente não sinta a perda daquele ser querido, não. Mas ele dá certeza para a gente que isso foi uma experiência. Que aquele ser vai retornar, quem sabe até quando é o neto. Quem sabe? Aquele ser não está morto, simplesmente trocou de roupa, mudou de vibração, passou para um outro plano. Ah, não, mas eu acho que ele está sofrendo do plano espiritual. Não, tudo bem, se ele estivesse sofrendo, é eterno esse sofrimento, existe inferno. Não existe, esse sofrimento é temporário. A gente sabe que cada um colhe aquilo que planta. Se infelizmente ele está sofrendo, é porque ele fez por onde merecer. Mas um dia, aquele sofrimento para. E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Orar. Orar bastante. Orar pedindo a Deus que dê forças a ele. Que são os espíritos amigos que ajudem aquela pessoa. Pedindo que ele se acalme, que ele tenha força, que ele tenha fé. Que ele também ore. Porque ele precisa fazer por ele também. Não somos só nós que fazemos, não. A pessoa principalmente tem que fazer por ela. Mas essa é uma das situações que nós precisamos aprender, que nós damos valor demais ao corpo físico, quando o importante é o corpo espiritual, é a vida espiritual, é quem eu sou de verdade, não quem eu estou hoje. Mas aí alguém pode se perguntar isso, quer dizer que a Terra... Quer dizer que a Terra é um lugar de sofrimento para sempre? Quer dizer que quem mora na Terra sempre vai sofrer? Não. Aí Deus também estaria sendo injusto. Por quê? Ele nos diz que a Terra hoje é um lugar de provas e expiações. Mas que está migrando para um mundo de regeneração. E o que é o mundo de regeneração? É um mundo onde o sofrimento, ó, diminui. Ele não é um sofrimento como nós temos hoje. E no livro dos Espíritos, numa das questões, entre 727 e 41, nós vamos encontrar uma palavra que diz o seguinte, que o sofrimento cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Significa dizer o quê? Que quando a Terra, nós estivermos mais elevados, o nosso nível mental estiver mais elevado, o nível de sofrimento também vai baixar. Isso é bom. Quem sabe daqui a 100, 150, 200, 300 anos, nossos bisnetos, tataranetos, estarão vivendo em um mundo de menos sofrimento, de mais felicidade. E nossos bisnetos e nossos tataranetos seremos nós. Porque nos disse Jesus, retornarão até na terceira e quarta gerações. A terceira e quarta geração somos nós. Nós estaremos voltando nas barrigas dos nossos filhos, nas barrigas dos nossos netos, e estaremos retornando ao mundo que nós quisermos, ao mundo que nós trabalharmos. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente esquece, que é a violência contra a natureza. E hoje é uma coisa que está muito em moda, chamada efeito estufa. E eu vou ter uma imagenzinha ali da Terra derretendo para que a gente tenha ideia do que está acontecendo. Mas Kardec já falava do efeito estufa, já falava do desmatamento, já falava da situação que nós estamos enfrentando há 150 anos. Ele perguntou na questão 735 dos Espíritos o que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança. Qual é a destruição que ultrapassa os limites da necessidade? Aquela que é excessiva. Existe necessidade de um homem caçar uma determinada espécie de animal até aquele animal se extinguir? Existe necessidade da gente desmatar a floresta amazônica como nós estamos desmatando até atingir o ponto de 50% do ponto de não retorno? Existe necessidade de nós acabarmos com as matas aqui da região da Mata Sul, zona da mata? Cadê a mata? Vamos embora! Existe essa necessidade? Não. O homem faz isso porque o homem é ansioso. O homem faz isso porque ele não para pensar no futuro. E no futuro nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Porque também diz aqui dentro do Livro dos Espíritos, na questão 741, que muitos desses desastres naturais que nós enfrentamos são providência divina. Mas muitos, muitos mesmo, são da imprevidência do homem. Por exemplo, aconteceu a cheia aqui recentemente, não é verdade? Aconteceu a cheia e tem casas que são criadas dentro do rio. Mas você já passou ali pela beira do rio, pela BR, você já viu que tem casas que são dentro do rio. Só que existe uma lei da Defesa Civil que diz que nenhuma casa pode ser construída a menos de um quilômetro de uma lei de rio. Essa lei é obedecida? Então quem foi feito? Foi Deus ou foi o homem? Se a gente tivesse um quilômetro longe desse rio, nós aqui não estaríamos. Já pararam para pensar nisso? Nós estaríamos mais para lá, ó. Aí o que é que aconteceu? A cheia deu e veio até aqui, a metade da colonialidade. Não é verdade? Ninguém teria sofrido o que sofreu. Mas o homem não para pensar nisso. O homem quer parar, pensar no que ele vai ganhar na especulação imobiliária, no lucro que ele vai ter, na maior facilidade. Nós não paramos. Por isso que já que o Livro dos Espíritos também diz que o bem que vem desses desastres, vem desses problemas, só quem recebe são as gerações futuras. Porque muitas vezes nós não vamos compreender que o desastre traga coisas boas. É difícil para a gente compreender isso. Mas ele traz união, ele traz harmonia entre as pessoas. Pessoas que não se falavam, pessoas de religiões diferentes. Quantas pessoas de religiões diferentes se uniram hoje, nessas últimas semanas, para beneficiar o Estado de Santa Catarina? Quantas pessoas, como nós fizemos aqui no começo, nos unimos em oração para gerar energia para aquelas pessoas? Quantas pessoas estão fazendo doações, pessoas que nunca nem pararam para isso, para pensar? Estão fazendo doações que nunca nem imaginaram fazer. Mas uma necessidade urgente e grande faz com que elas evoluam dentro de si. Muitas, na semana que vem, não vão se lembrar mais de fazer mais nada. Mas outras vão passar a frequentar uma casa religiosa, outras vão passar a trabalhar no trabalho voluntário, outras vão continuar doando alguma coisa para a Cruz Vermelha, para a saúde, para qualquer região. E isso é um avanço para essas pessoas. Isso é um avanço para a sociedade. Esse é um dos grandes pontos onde nós trabalhamos aqui no plano material, mas também tem avanço no plano espiritual. E a espiritualidade nos orienta, de acordo com o Livro dos Espíritos, que no plano espiritual, quando uma pessoa que desencarna por uma situação dessa, uma situação triste dessa, ela chega lá, ela recebe auxílio, claro, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas muitas vezes ela para para pensar o que foi que me trouxe até aqui. Por que foi? Por que eu estou resgatando isso? Qual é o motivo? E ela vai ter acesso à história de sua vida. Ela vai ver no passado o que foi que ela fez. E lá, no mundo espiritual, ela vai evoluir na mente. Ela vai dizer, meu Deus, como eu errei. E eu vou melhorar. Eu vou me esforçar para melhorar. E numa próxima encarnação que ela chegar, ela está melhor. Ela está mais evoluída, ela está com mais compaixão, com mais respeito, com mais caridade. Ela está se sentindo melhor e evoluindo dentro de uma tristeza dessa. Por quê? Porque nós somos os responsáveis pelo nosso futuro. O que nós fazemos hoje implica no que nós vamos colher depois. E se nós fazemos coisas ruins, como droga, como abusar da droga, abusar do sexo, abusar do álcool, abusar da violência, abusar da comida, abusar da bebida, fazemos tudo isso, e isso é o que nós vamos receber de retorno. Mas se nós buscamos caminhos melhoradores, caminhos pacificadores, caminhos de mais tranquilidade, de mais harmonia e compreensão, é isso que nós vamos receber mais no futuro. E a gente tem que sempre se lembrar, não é só a gente que recebe, não. A nossa coletividade, o nosso grupo, a nossa família, o nosso país vai também receber um pouco daquilo que nós passamos. No ano de 2004, nós fizemos um tsunami na Ásia. O que é um tsunami? Foi gerado por duas placas tectônicas, um terremoto no meio do mar, gerou uma onda gigante que devastou milhões de pessoas, eu digo, foram mais de 300 mil atingidos dentro desse tsunami. Mas existiu gente que escapou desse tsunami. A gente sabe de alguns relatos de pessoas que estavam mergulhando naquele momento, e quando a onda passou, eles balançaram lá embaixo, mas não sentiram nada. Quando eles subiram, só viram o desmantelo lá feito. A gente sabe do caso de um bebê que boiou num colchão. Você já viu colchão boiar? Eu também não. Um bebê boiou no colchão durante 2 ou 3 dias, não caiu na água. Por quê? Porque não tinha que cair. Porque tinha alguém espiritual ali, ó, do ladinho dele, assim, ó, pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E ele não ia cair. Porque morreu no tsunami quem tinha de morrer. Desencarnou quem tinha de desencarnar. A gente tem que ter essa noção. Muitas vezes a gente pensa que Deus já faz aquilo ali porque Deus é injusto, mas não. Nós somos pessoas que temos vibrações. O assassino, ele vibra como um assassino. O pedófilo vibra como um pedófilo. O psicótico, ele vibra como um psicótico. Aquele que é dependente de droga, vibra como dependente de droga. E aí o que acontece? Muitas vezes está na programação da Terra, na programação do planeta, pelo tsunami. Porque isso está na programação, são coisas que fazem parte das modificações climáticas da nossa Terra. E nada é sem organização, não. Jesus disse que não cai um fio de cabelo sem que seja contado. Então nós sabemos que tudo é programado dentro da Terra. Aí o que acontece? Vai a espiritualidade e cria uma coisa chamada psicoímã. O que é um psicoímã? É um ímã de emanações específicas. E ele coloca aquele ímã para aquela região, naquele momento, naquele dia. E aquelas pessoas que têm aquela vibração específica que eles estão puxando lá, elas vão ser atraídas para aquele local. E nesse momento que elas são atraídas para aquele local, elas vão a negócio, vão a prazer, vão de férias, vão de viagem, dois de cabeção e vai resolver alguma coisa lá. E aquele psicoímã chama para que elas estejam ali naquele momento. Da mesma forma, aquela concentração de energia naquele momento faz com que as outras pessoas saiam dali. Então, quem não tinha de estar na Indonésia, viajou ao trabalho, acabou as férias, subiu na montanha para fazer um passeio, foi fazer um mergulho debaixo d'água. Quem tinha de estar lá, viajou para lá. E aquele psicoímã funcionou de forma a atraí-los para aquele momento, naquela hora. Imagina se Deus hoje estivesse aqui, um psicoímã para chamar os assassinos aqui de Palmares para entrarem num ônibus e de repente morrer dentro de um acidente na BR. Se eles fizessem um para chamar os mentirosos, não ficava onde? Ia embora tudo. Não tinha jeito. Então o que é que acontece? A gente precisa compreender que essas coisas são programadas, são orientadas, são feitas de forma a que determinadas pessoas estejam ali naquele momento para resgatar. Eles não estão sendo castigados, não. Eles estão resgatando alguma coisa que fizeram, sem que ninguém seja culpado. Por quê? Se eu resgatasse ali na esquina alguém me dando um tiro, aquele camarada que me deu um tiro ia criar um débito para ele. Mas de uma forma dessa, eles resgatam sem que ninguém seja culpado. Quem é culpado por um terremoto? Quem é culpado por um incêndio numa floresta? Quem é culpado por um tsunami? Não há. A natureza, a vida, arma de uma forma que aquelas pessoas recebem o que precisam para que depois eles saiam muito mais crescidos. Recentemente, aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em julho do ano passado, nós tivemos um outro acidente fatal. O acidente com o voo 3054 da TAM, se eu não me engano, que estava no aeroporto de Congonhas, desceu, escorregou, passou direto, não tinha rastrilha, sei lá, não tinha negócio para brecar o pneu, não se viu o pneu brecando, ele acelerou mais, ao invés de ir em frente, ele virou. Quando se foi analisar a caixa preta, ninguém fez nada para o avião virar. E o avião virou e caiu em cima de uma loja que tem da TAM. Essas são fotos do local. Tá? Então caiu em cima de uma loja da TAM e imediatamente pegou fogo, queimou por mais de 5 horas, sem condições de ser apagado. Será que essas pessoas estavam aí por acaso? 199. Quase 200 pessoas, será que estavam dentro do local que estavam aos arredores, né? Então, será que estavam por aí por acaso, ou será que eles tinham alguma coisa a fazer? Eu estava lendo um material sobre os que estavam no voo, e, por exemplo, existem casos que são perturbadores, no mínimo. Um caso foi de um pai judeu que deu para sua filha uma viagem de presente de 15 anos. Ela ia passar as férias de julho com a avó em São Paulo. Ela nunca tinha viajado sozinha, ele nunca tinha deixado. Naquele momento, ele se convenceu de que ela merecia. E ela foi, e do avião, passou uma mensagem para o celular dele, dizendo: você é o melhor pai do mundo. E quando chegou em São Paulo, essa menina estava dentro do avião, estava desencarnando naquele momento. Esse homem está... Será que ele se acha o melhor pai do mundo? Por que motivo será que ele nunca tinha deixado que naquele dia, por aquela viagem de avião, ela sai nem carro sozinha para tomar de avião. Ele deixou. Existe outro caso de um homem, uma esposa e um menino de 1 ano e 8 meses, que estava voltando para casa em São Paulo, aliás, para casa do irmão dele em São Paulo, e no voo não tinha mais vaga, só tinha uma cadeira. E essa uma cadeira, ou ia a mulher com a menina no colo, ou ia o homem. Eu tenho por mim, eu sou esposo e sou pai. Se eu parecesse, não, só tem espaço para o outro lado, não tem carreira, não, agora eu vou. Eu não ia. Eu não ia deixar minha mulher e meu menino ir sozinho, viajar 2 mil quilômetros sozinho, e eu ir depois, outro dia. Não, mas ele deixou. Ele deixou a mulher e o menino chegaram lá. E, coincidentemente, ele conseguiu pegar outro voo e outra empresa aérea. Quando chegou lá, estava o maior escarcelo no aeroporto. Ele percebeu que eles tinham morrido. Diz o cara que deu a entrevista que esse homem, até o final do ano, estava na casa do irmão, sem coragem de voltar para casa. Olhava para o céu e gritava: aonde de vocês estão? Sem condições de entender o porquê desse fato. Mas ele, na hora, achou natural deixar aquelas duas pessoas irem viajar. Existia um fato de uma pessoa que não estava no voo, um taxista, noivo de uma moça que morava longe do aeroporto. Mas ele se despediu dela e foi abastecer o carro e volta. No caminho que ele fazia, existiam dezenas de postos de gasolina. No caminho que ele fazia, podia ter escolhido qualquer um. Mas ele foi abastecer no posto que ficava do lado da loja da TAM. Quando a loja explodiu, o posto de gasolina explodiu e ele já não veio. Por que ele escolheu aquele posto naquela hora, naquele dia? Ele passou por outros. Não era preço, o preço era o mesmo. Mas alguma coisa dentro dele dizia: vem para aqui, vem para aqui. Da mesma forma, o dono de uma loja de tinta colada com a loja da TAM, o acidente se deu às 20 horas. O dono dessa loja de tinta, às 18 horas, passou mal. Ele passou mal de um jeito que eu disse: eu vou para casa. Eu vou embora para casa, não estou aguentando. Quem tem comércio aqui, e eu que já trabalhei em comércio, eu sei como é que funciona. O que é que ele faria? Chamaria o gerente da loja e dizia: ó, tu fica aí, toma conta que eu vou embora. Gente. Mas ele não, fecha a loja, fecha todo mundo. Por quê? Porque ninguém ali queria se falecer, se desencarnar naquele acidente. Não havia necessidade para isso. E é assim que a espiritualidade age. Isso nos dá a certeza de que morreu, no acidente. Quem tinha necessidade de morrer no acidente. Tem um caso muito, muito cômico até. Teve um rapaz que cancelou a passagem no balcão. Chegou lá, estava de frente à moto para fazer o check-in, recebeu um telefonema. Quando ele respondeu, eu vim cancelar, saiu. Ele deu uma entrevista no outro dia dizendo que tinha exatamente isso. Estava lá a documentação dele realmente cancelada naquele horário. Por coincidência, como não existe coincidência, era baiano e pai de santo. Aí cada um tira a diretriz que quiser, né? Na nossa família existe um caso de minha cunhada, com o esposo dela, que eles moram em Tefé, moravam em Tefé nessa época, que estava em Manaus, era lá. De Tefé para Manaus, de barco, são 5 dias. De lancha, é um dia, né? De lancha parece, de lancha é um dia. E tem um teco-teco, um aviãozinho que faz 3 horas. Eu estava tendo condições de pagar o teco-teco, vai todo mundo, né? Claro. O que aconteceu? Eu estava com a minha cunhada, o esposo dela, com os meus filhos. E quando chegaram lá, era ela que tinha que se apresentar, era ele, né? Ele é militar. Ele tinha que se apresentar no outro dia, então ele não podia nem esperar o barco, nem esperar a lancha. Ele tinha que ir no avião. Só que o que aconteceu? Chegou lá, eram 4 pessoas, só tinham 3 vagas no avião. Qual era o lógico para esse homem fazer? Ele dizia, não, eu vou, eu tenho que me apresentar amanhã, e amanhã vocês vão no avião. Não é verdade? Qualquer um faz isso, mas com a responsabilidade do trabalho. Mas ele disse, não. Eles não pensaram nessa possibilidade, não fizeram essa possibilidade. Quando ela estava no hotel, passou mais uma noite em Manaus, entregou para o outro dia, quando estava no hotel, chegou a ligação do pessoal do Interfé desesperado para saber como é que ele estava. O avião ia sair. E morreram todos que iam no avião. Minha cunhada ficou desvinculada da ideia por 3 dias, ligando para a linha, doida para saber o que tinha acontecido. Por quê? Meu Deus, por que Deus preferiu a mim do que aquelas pessoas? Deus não preferiu ninguém. Ninguém, ela não tinha que morrer naquela vida. É assim que a espiritualidade age. Porque na nossa vida, nós vamos encontrar a figura da morte, a figura do desencarne, aquela figura macabra que ninguém quer achar. Essa figura aí. Mas nós vamos encontrar de várias maneiras. Nós vamos encontrar um acidente de carro, um acidente de avião, de veneno, intoxicação. Tem gente que morre da diarreia. Nós. Então o que é que acontece? A necessidade do desencarne vai atingir quem precisar daquele desencarne. E a espiritualidade nos diz, ó Deus, que nós somos avisados quando vamos morrer. Todos nós, quando formos desencarnar, alguns dias antes, o nosso protetor, o nosso guia vai chegar para a gente, enquanto a gente está dormindo, vai dizer, olha, que é uma semana de trabalho. Por quê? Para que nós possamos nos ajustar psiquicamente. É por isso que vocês veem muita gente por aí dizendo: eita, fulano parecia que sabia que ia morrer. Deu um churrasco, chamou todo mundo, fez uma viagem, pagou a dívida de 500 reais. Mas é, em todas as vezes, nós somos avisados que vamos desencarnar, mas não nos lembramos. Só que aquele aviso fica no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e vai mudar o nosso comportamento, vai mudar a nossa psique. E essa psique vai fazer com que a gente fique, ó, antenado com aquele psicoímã que todos nós temos no nosso, um dia chega. Muitas vezes, dentro dos desastres coletivos, nós vamos encontrar pessoas que morreram com o mesmo erro. Ou estão resgatando o mesmo erro. Mas não cometeram o mesmo erro juntas. Não cometeram o mesmo erro com a mesma família. Podem ser milhares de pessoas que fizeram o mesmo erro em várias épocas, e que a espiritualidade achou pior, não está toda ali, naquele momento, para que acontecesse aquilo. É assim que nós entendemos, e o Espiritismo nos dá a sensação, a certeza, de que os desastres coletivos, olhando por qualquer ângulo, são tristes. São altamente tristes, muitas vezes são violentos, mas são necessários. Nós precisamos, muitas vezes, passar por essas experiências para que nós cresçamos. O crescimento do Espírito se dá através, muitas vezes, do sofrimento, porque nós não queremos escolher o lado bom. Deus nos dá o lado do estudo, o lado do amor, o lado do trabalho, o lado da caridade, para crescer. Mas a maioria de nós não está preparada para isso. Escolhe o sofrimento. E aí o sofrimento vem. individualmente ou coletivamente. Mas nós nunca estamos desamparados. Sempre nós vamos ter o socorro dos espíritos preparados, orientados para nos ajudar naquele momento. Vão estar conosco, vão nos socorrer, vão nos recolher. Muitas vezes, quando eles nos recolhem, e se a gente acorda lá no mundo espiritual, a gente está correndo. A gente, não quer ficar ali onde a gente está. Por quê? Porque a gente quer voltar para a família, a gente não acredita que morreu. A gente quer sentir, está sentindo raiva de fulano e vai lá para pegar fulano. Ama tanto o dinheiro que volta para ficar junto do dinheiro. Essa, infelizmente, é a nossa história. Mas tem uma pessoa que está sempre, ó, de mão aberta e estendida, nos chamando para ficar com ele. Nos chamando para escolher. Porque ele disse uma vez, é necessário o escândalo. É necessário que haja sofrimento. É necessário que haja a dor. É necessário que haja os desencarnes, as tragédias, as destruições. É necessário. Mas ele também nos disse, eu estarei convosco, eis que estou convosco, até o final dos tempos. Não nos abandona. Não nos deixa. Não nos esquece. Muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós passamos uma semana sem nem fazer uma oração. Aí acontece uma coisa, a gente vai susto, tem uma pergunta muito grande, meu Deus, me ajuda, Jesus, o que é que eu vou fazer? Nessas horas a gente lembra? De manhã quando a gente acorda saudável, com o pé, com o braço, com o olho, com o ouvido, com a boca, perfeito. Sabe o que a gente lembra? Senhor, dou graças, te dou mais um dia de saúde. Mais um dia de vida. Mais um dia de união da minha família. Aprendamos muitas vezes a fazer isso. Basta que nós lembremos para que muitas vezes aquele amigo espiritual que está ali, nos querendo nos ajudar, e a gente não abre sintonia para ele. Basta que a gente faça isso. Aprenda a agradecer. Aprenda a reconhecer. Aprenda a ver as oportunidades que nós recebemos todos os dias para que ele possa se aproximar da gente e fortalecer o nosso coração. Que Deus nos abençoe a nós. É assim que nós concluímos essa etapa de hoje, uma imagem bem diferente daquela que vocês viram anteriormente, e com certeza novas aprendizagens, novas formas de encarar. Lembrarmos até que a doutrina espírita, por falar muito sobre a vida após a vida, ela tira muitos medos nossos. Eu lembro de um colega que sempre dizia, eu nunca quero morrer. E ele dizia, por quê? Ele dizia, porque eu tenho medo de ser enterrado vivo, ficar ali debaixo do caixão, sufocado, com uma visão e tal. E eu dizia para ele assim, um dia nós teremos que partir. É verdade que acredito que nenhum de nós que estejamos aqui queremos partir amanhã ou hoje. Mas, na realidade, ao retornarmos ao campo espiritual, nós vamos encontrarmos apenas em nós mesmos, e com outros personagens de nossa história, de nossa vida. Nós vamos agora fazer a prece final, e após a prece final, haverá um passo individual. Todas as pessoas que sintam a necessidade, a vontade de tomar o passo. Eu até relembro que às vezes as pessoas, eu não sei tomar o passo, porque as pessoas sempre dizem que estão bem. Olha, você pode ir ao passo ou não, se opção. Agora o passo sempre uma transição de energia, transição de energia. Isso. Mas na hora que está o passo, né? Então, nós vamos fazer a prece final. Espiritualidade amiga, que é aqui se fez presente, se faz presente. Neste momento, nós agradecemos por mais uma noite de luz sobre as nossas consciências. Rogamos ainda que a espiritualidade possa auxiliar aos nossos lares, a esta instituição, a todos os trabalhadores da causa do bem, do movimento pela paz e que divulgam o Evangelho. E os bons espíritos de luz possam, nesse momento, estar cada vez mais sintonizados com energia positiva, capaz de nos acalmar, de nos fortalecer diante dos desafios que temos pela vida. E assim, agradecendo a espiritualidade amiga e rogamos mais uma vez que os bons espíritos de luz possam abençoar aos nossos lares e aqueles que estão na condição dos nossos adversários, seja no campo material ou no campo espiritual. E assim, com muita paz e harmonia, encerramos a primeira parte do trabalho da semana.